estamos cansados. Fome. É uma divindade, não, uma palavra. Ou... Sim, é uma cena para invocar um santo grande. Thank you.